Algumas pessoas querem saber como eu tornei o que eu sou. Chamas de vingança, ouve aí. Meu nome é Renzo, sei das minhas lembranças, brincando de espadas ainda quando criança. Apesar das diferenças, eu tinha esperança de poder manter as amizades da infância. Mas não havia como, nossos clãs eram rivais. Eu tinha que seguir as regras de meus pais, e dali pra frente não poderia mais. Então nossa amizade ficou para trás. Depois de muitos anos, formei uma família. Eles eram para mim tudo na minha vida. Minha casa, meu lar, sempre os protegia. E do clã Jiraiyu, eu era o melhor ninja. Com meu filho eu treinava, ser como eu era o que ele sonhava. Um ninja lendário, pronto pra batalha. De mim se orgulhava e eu sempre o amava. Até que certo dia recebi uma missão, buscar o pergaminho, achar a localização. Tive que os deixar sem a minha proteção. Longe da minha casa não havia opção. Uma estranha sensação, era uma armadilha pra minha decepção. Sub-Zero, que na infância era um irmão, fez queimar em mim o ódio no coração. Lutei pelo meu lar até não poder mais. Tentei os proteger, mas era tarde demais. Mataram meu clã, mataram minha família. Eles eram tudo, tudo que eu tinha. Então naquele dia também morri. Para as chamas do inferno eu caí. Sub-Zero, escute bem, vou te destruir. Deixei o meu ódio me consumir. Mas de alguma forma renasci. Tive a chance de vingança dada por Panchi. Do inferno eu vim me vingar de ti. Meu nome agora é Scorpion. Hoje você vai morrer. No calor vai arder. É minha vingança, Sub-Zero. Hoje você vai morrer. No calor vai arder. É minha vingança, Sub-Zero. Te levar para o inferno. Eu sou Scorpion, Renzo está morto. Voltei do inferno, tente me enfrentar de novo. Em um Mortal Kombat, esse é meu jogo. Você vai derreter no meio do fogo. Matei Sub-Zero, ou melhor, Bi-Han. E também vou matar seu irmão Kuai-Lian. Lavei as minhas mãos com o sangue do seu clã. Te vejo no inferno amanhã de manhã. Minha fúria é ardente, kunai lançada à frente. Vou te trazer aqui com minhas correntes. Consumido pelo ódio, não há mais esperança. Queima em mim as chamas de vingança. Vou te buscar onde estiver, Sub-Zero. E se alguém o reviver, levo de volta pro inferno. Do inferno eu vim me vingar de ti. Meu nome agora é Scorpion. Hoje você vai morrer. No calor vai arder. É minha vingança, Sub-Zero. Vou te levar para o inferno. Hoje você vai morrer. No calor vai arder. É minha vingança, Sub-Zero. Vou te levar para o inferno. Se inscreve no canal, toda terça vídeo novo, a parada semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.